Nós lá em casa éramos 4 homens. 4 homens. Não, por acaso estou a mentir. Éramos 3 porque um era designer. Foi uns anos tão giros da minha vida. Tínhamos uma bola de cotão tão grande. Tínhamos uma bola de cotão que era do tamanho do bubu do Dragon Ball. Pá, enorme. Pá, aquilo era impressionante. Com humor não se brinca. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Então, que tal estão a ser essas férias, hã? Este podcast é de facto uma boa companhia de praia, não vos parece? Temos tido muitos banhistas, nadadores salvadores, pessoal das bolas com creme que nos têm dito maravilhas. Aliás, este podcast, quando fazemos temos que admitir. Imaginamos que quem está a ouvir está na praia, ouvir as ondas do mar, o som das gaivotas. E claro, aquelas miúdas ali à frente a passarem, ou os miúdos ali à frente, há para todos os gostos. Ora bem, talvez por isso é que com humor não se brinca, este podcast não vai parar no verão. Não há férias, não. Portanto, assim sendo, vai haver comediantes muito, muito bons, como o da semana passada, por exemplo. Para mim todas as religiões são completamente ridículas. Eu acho que é a pior coisa que existe no ser humano e é a coisa mais... pá, mais confusão me faz mesmo. Como é que ainda existem religiões? Pá, porque é uma coisa mesmo que faz sentido quando um gajo não sabe, pá, vê que ir um raio, uma coisa a arder e bate pedras e faz fogo, pensa que tudo aquilo deve haver alguém que tenha feito aquilo e não sei o que mais era. Mas com o conhecimento que nós temos hoje do mundo, pensar que existem deuses, pá, é uma coisa completamente idiota. Temos que assumir que é. Pá, não há nada que não esteja mais ou menos explicado. Tirando o facto de teres uma raça que é tão inteligente e ao mesmo tempo tão estúpida e tão egocêntrica que acha que é pá, a vida não pode ser só isto. Eu tenho que viver, pá, e depois isto eu continuo, então é só que faltava continuar a gente a ir ao cabeleireiro e almoçar e ficar aqui no almoço e eu acabava aqui. Não, vou ser uma bolha de gás que anda por aí, não sei. Ok, pai, mas há a teoria de que, aliás, há a teoria, não há a dúvida sobre o que é que despoletou o Big Bang, não é? Sim. E aí pode efetivamente ser alguma coisa divina, não? Para ti não? Para mim é tudo muito matemático. Tudo bate certo. Eu adoro, pá, isso é uma coisa que eu leio, é science, e tenho completa loucura do espaço. Farto-me de ler essas coisas. E tudo bate. O que te pode arrepiar um bocadinho é o facto de tudo estar feito de uma maneira tão matematicamente correta. É preciso dizer que João Quadros foi um dos nossos convidados que mais reações teve do público e só lhe podemos agradecer por isso, até porque não queremos problemas nenhuns com Quadros, visto ser bastante temperamental, como se sabe, e pode usar algumas das coisas que aprendeu com o Krav Maga. Não, não queremos isso. Bom, adiante, esta semana a conversa é outra. O nosso convidado é Salvador Martinha, o homem que tem mais teorias sobre tudo. E a verdade é que na sua grande maioria, as suas teorias são acertadas. Atualmente o Salvador encontra-se a fechar as últimas datas do seu solo, tipo anti-herói, mas tem um historial longo de trabalho na comédia. Além dos solos de stand-up, esteve com os Alcoómicos Anónimos, participou na série Sal e integrou os LX Comedy Club, entre muitas outras coisas. E também é preciso dizer que nos encontramos os três no Palácio Vila Galé, de Passo de Arcos, sim, é assim, e tomamos a liberdade de dar um belo mergulho na piscina antes de gravarmos esta conversa. Importa ainda dizer que, perante a ausência de uns calções de banho, Salvador Martinha optou por mergulhar com... enfim, foi uma das maiores humilhações, ou como diz o nosso povo irmão, um dos maiores vexames de que há memória. O melhor é mesmo ouvir. Hoje já recebi duas mensagens de duas empresas diferentes. Uma é aquela perfumaria, a Marino. Conheces? Conheço. Ela manda uma mensagem a dizer assim, portanto, cadeia, perfumarias, lembre-se que ainda tem disponível o seu cheque de 7,5€. Deixa aqui o código e mais 2,5€ antes do dia 16 de setembro de 2017. 16 é tipo depois da manhã. É depois da manhã. Não, é sábado. Eles começam com uma pequena mentira. Espera, lembra-se que eu sei que é o cheque tal, hein? E acabam com: não se troca por dinheiro. 10 euros. Diz aqui, 10 euros. A minha questão é: será que há alguém que recebe uma mensagem destas e diz: uau, 7,5 euros? Quero dinheiro. Não, eu quero dinheiro, não quero perfume. O senhor tem que me dar dinheiro, recebi esta mensagem. Será que há alguém que faz isso? Se calhar. Eu acho indelicado. Eu também recebi hoje da AirDreams, é assim que se diz? Ah, eu também. Dos aviões. 110 euros. 110 euros. Exatamente. Não gosto que me estejam a dizer que eu tenho 110 euros quando eu sei que não tenho lá 110 euros. Exato. É indelicado e não se diz assim. Uh-huh. Ou um convidado para um café: olha, Salvador, há esta situação aqui, tu tens 110 euros na AirDreams. Ou na... Agora, estarem a mandar um mail, tipo, como se... Até me sinto meio estúpido de não saber que tenho ali 110 euros. Exato, e exato. É mentira depois. Já foste burlado da internet? Nunca fui burlado. Nunca fui burlado. Tenho uma história... Quase era para ser burlado, mas não fui porque... Conta-nos isso. Porque troquei. Querem saber a história? Sim, claro. 2003, 2004, princípios da stand-up, minha terceira, quarta atuação. João Miranda, não sei se lembram do antigo Miranda. Sim, sim, dos Alcoólicos. Dos Alcoólicos. Alcoólicos, exatamente. Tinha arranjado um stand-up a fazermos no bar do Casino da Figueira da Foz, para 5 amigos. Ou seja, cada semana era um. E eu era na segunda e ele era na primeira. Mas eu disse: ó, Miranda, por favor, deixa-me ir antes na primeira, que dá-me mais jeito. Eu vou na primeira, ela paga-me a mim 200 biscas. Bons valores, grandes valores na altura que se recebia. 200 sim, biscas sim, sim. Em cheque, acho eu. E eu digo à malta: olha, está tudo bem, isto é legal. Espalha a mensagem, todos burlados. Cheque careca, não? Ela fez um mês com os comediantes todos e não pagou ninguém. Ai. Chamava-se Cristina Bernardini. Será que sabia isto? Nunca, era brasileira, mas estou a dizer sem nenhum preconceito, era porque me lembro disso. E. Foram todos burlados. Era uma burlona. Fantástico. Engraçado que conheço muitas histórias de humoristas que depois são. Ficaram a arder, eu também. Sim, que ficam a arder. Sim. Eu acho que há uma arte, acho que há pessoas que têm mais jeito para ficar. Eu acho que há pessoas que têm jeito. Eu acho que sei o que é, porque há uma espécie de. As pessoas julgam que os humoristas são mais condescendentes do que os outros, não é? Porque são pessoas que estão sempre alegres e que vão ver sempre o lado positivo da coisa, que é: ok, não pagou, mas epá, foi muito divertido estarmos aqui, não é? Mas acho que tem a ver. Não poderá ter a ver também com a ingenuidade de início de carreira ou assim? Não. Ou há malta... Eu não acredito nisso. Eu acho que... até podemos começar por aí. É um assunto que frequentemente regressamos, que é: o humor é muitas vezes visto com menos responsabilidade. Sim. Do que uma peça séria, um drama, não é? É visto como, tipo, isto é uma cambada de jabardos que se juntaram, que foi uma grande festa e sim, tal, sim. Se nós não arranjarmos aquele hotel de 4 estrelas, pá, eles ficam numa de 3 ou 2, pá, eles querem é divertir-se. Enquanto tu não arriscas com uma pessoa, tipo, não, pá, esta pessoa é mais séria, pá, é melhor não pôres nesse hotel. Exato. Põe num hotel de 5, claro. Pode estar ligado, eles vão ficar chateados com isso, vão ficar sensíveis. Há um bocado esta ideia. Não, acho que tem a ver com a forma como tu te apresentas em relação a isso. Claro. Se o humorista fora do palco se apresenta como um bobo, claro, que aparece de sandálias e de jardineiras e com um carrapito na cabeça e está sempre a fazer piadas, e quando se fala dos temas sérios, entre aspas, de receber, pagar, onde ficar, dos temas logísticos, as pessoas aproveitam esse comboio. Aí ele é um bobo e então tu é um bobo total. Pois. Toma lá, vais para uma pensão de 2 estrelas. Se virem que tu adotas um comportamento mais profissional, eu acho que as pessoas entram também no teu comboio. É verdade. Confirmo. É a sensação que eu tenho. Sim. Eu estava a pensar que isso também pode ter a ver com aquela coisa do riso ter má reputação, não é? O riso ter má reputação, aquela coisa, aquela ideia do pateta alegre, como está a rir, não tem juízo, etc. Muito, muito riso, pouco siso. E desse ponto de vista, é uma pessoa que pode haver essa ideia de ser uma pessoa que é mentalmente mais fraca ou que leva as coisas na boa e, portanto, pode ser facilmente mais enganada. A verdade é que só agora, se tu vês bem, os políticos estão-se a rir mais do que ao que riam, não é? Uhum. Aquela imagem da grande seriedade e austeridade quase no riso tem vindo a desaparecer. Está a aligerar. É? Será espontâneo ou será de um modo interesseiro? Eu acho que é interessante. Já perceberam, claro, que podem colocar isso a favor deles, não é? Claro, é uma ferramenta. Mostrar sentido de humor é um sinónimo de inteligência. Claro. Eu acho que se é verdade que está, até pode ser quase uma tendência, que as pessoas espontâneas estão a ganhar terreno e ganhar, a ganhar cada vez mais, mais terreno no seu protagonismo na sociedade, no entretenimento, não é? As pessoas já não querem ninguém formatado, já não há aquela coisa do... E pensa no humor como uma marca. Imagina que o humor é uma marca tipo Red Bull. Existe Red Bull e o humor é uma marca. Posicionar-te ao lado do humor e das figuras do humor, torna-te a ti cool, não é? Quando o Obama aparece no programa do Zach Galifianakis, e não é só porque lhe apetece e porque ele gosta do humor, ele sabe, eu vou aparecer aqui, isto vai fazer de mim cool e faz dele cool. Sim. Eu penso, e o Obama é cool, ele foi ao programa do Zach Galifianakis. E ao contrário, o Trump não ir ao Correspondents' Dinner é a careta. Mostra rigidez. Exatamente. Portanto, é quase burrice não alinharem. Exatamente. Não alinharem hoje em dia. Portanto, faz parte também do jogo mediático dos políticos. Mas, por exemplo, nas últimas eleições, o Passos Coelho não aceitou... Não, e foi criticado por isso. Estavas a falar dos... Mas ganhou as eleições. Isto é, depois acabou por não ganhar. Mas ganhou. Sim, mas ganhou, é verdade. Será que nós somos conservadores ao ponto de não ligar muito a isso? A quem é que se junta ao humor ainda? Sim, eu acho que ainda não diria que é fulcral, porque é para uma pequena fatia da população. Certo. Diria que é dos 30 para baixo que digam isso. Não é uma pessoa de 48 anos de Mafamudo que vai dizer assim, não, o Passos é cool, foi ao podcast, o com humor não se brinca. Exato. Agora, para mim, se o Passos Coelho de repente vem este podcast, dou-lhe, claro, dou-lhe uma estrelinha. Mais uma estrelinha. Nunca devia falar de política, te ligas à política? Porquê que o humor está mais associado à esquerda do que à direita? Podemos falar sobre isso. Acho que falamos com o Ricardo sobre isto, não foi? Acho que sim. Eu diria que a partir do lado certo é o lado da esquerda. Ideologicamente, é o lado certo? Acho que é o lado mais romântico. Sim. Pois. Epá, acho que no papel as ideias mais certas são da esquerda. Há muitas pessoas que estão a ouvir isto que não estão a concordar contigo. São pessoas inteligentes. Não é só humor. Estás a dizer que as pessoas de direita não são? Pelo onde é que comentes? Polémico. Polémico. Mas eu acho que não tem só a ver com o humor, Alvin. Acho que tem a ver, as pessoas das artes são mais de esquerda. Eu acho, sim. Olha, por exemplo, há uma... Eu já votei à esquerda e à direita, mas acho que sou tendencialmente de esquerda, confesso. Também. Mas o que eu acho, e isto é polémico aquilo que eu vou dizer, eu acho que a direita preocupa-se mais em ter um cabrio do que a esquerda. A direita preocupa-se mais em ter um cabrio? Sim. Um cabriolé? Sim, um cabriolé, sim. Ter um carro bom. Tem um carro bom, uma casa boa, e a esquerda não se preocupa tanto com isso. Eu acho que a esquerda é mais urgente do ponto de vista de caraças, aquela pessoa está a precisar de ajuda, é melhor, ou caraças, estou a precisar de um copo de uma caipirinha ou assim, e bora lá. Posso ter que ver uma pessoa de direita rapidamente neste podcast. Sabes que as pessoas pensam que eu sou de direita. Pois é. Outro dia, o Golão, sabes quem é o Pedro Golão, o guionista? Ele tem uma coisa gira que é faz textos, sempre que uma pessoa faz anos, faz um texto longo e profundo. E fez um texto sobre mim, muito querido, mas ele assume claramente que eu sou de direita. Porque tu és um pouco Beto, e os Betos são tendencialmente de direita. E portanto, é a tua família, não é? Seja, também. Eu venho de uma família claramente de direita. Exatamente. O meu pai é de direita, a minha mãe... Também sabe que tu também podes... Também não sei bem, a minha mãe própria diz que é de direita, mas também tem muitas ideias de esquerda. Mas os meus avós eram de direita. Exato. Só que eu não sei se sou de direita, gostava de dizer isto às pessoas. Pois. Eu identifico muito mais com a esquerda. Só que meter-me neste pacote... Mas já votaste à direita e à esquerda. Já votei à direita e à esquerda. Pois, como eu, vês? Estou Eu não tenho partido nenhum. Não é isso, mas porquê é que eu tenho que ter só ideias de... Eu penso como uma mercearia, penso como as ideias políticas, penso como uma mercearia. Eu tenho que sempre ir à mesma mercearia? Não, eu posso ir comprar. Fruta, vou comprar aquela mercearia que tem fruta melhor. E repousados, vou comprar aquela mercearia que é melhor. Não sinto que tenha necessidade de comprar coisas de toda a mercearia. Mas viste a fazer... Esperem lá, reparem nisto. Humor. Humor. Em Portugal, humor não se brinca. Bem, estamos de volta. Entretanto, tivemos aqui um pequeno problema que não é muito habitual neste... Não, nada habitual. Mas faz parte deste programa. Vocês já estão à procura deste tempo. Quando é que vai ficar sem bateria? Exato. Quando é que se falta uma pilha? Quando é que não se carregou no rec? Quando é que não se carregou no rec? sabes que há muitas situações de embaraço. E há pouco estava a contar uma das situações de maior embaraço que eu tive na minha vida. Foi há cerca de 10 anos atrás. Eu fui jogar futebol para a Caparica com uma série de amigos meus, pensava eu. E da altura decidi, no meio do jogo, também um bocadinho contra a vontade deles, decidi ir dar um mergulho no mar. E fiquei lá, isto é, não voltei para a equipa, não sei o quê, maricão, anda, volta. E eu disse, pá, não vou, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, a água está boa e ficar. E aconteceu aquilo que não estávamos a prever, que foi, de repente, no jogo de bola, a bola vai para o mar. E eu, numa atitude de grande rebeldia, como tu quando atiravas papéis na sala, um louco. E eu decidi ficar com a bola. E de certa forma gozar com todos eles. Tipo, agora vou brincar aqui com a bola. Sim, vou brincar aqui com a bola é minha, a bola veio para o mar, é minha, exato. Portanto vocês esperam o tempo que eu quiser. E eles ficaram muito passivos, até para o meu grande espanto, perante aquela situação. Mas ficaram todos assim a olhar para mim. E eu olhar assim para eles e começava com a bola, estava no meio do mar, não é? E de repente, sem que eu contasse. Todas aquelas pessoas começaram a ir direitos a mim a correrem de forma muito, muito furiosa. E eu lembro de pegar na bola e tentar, tipo, correr no mar, o que é impossível, manifestamente. Impossível. Lindo, sim, e eu fiquei ali um bocado parado e disse assim: eu estou aqui numa situação muito, muito, muito complicada, não sei o que é que eles vão fazer, mas isto vai ser complicado. E o que eles fizeram foi, basicamente, foram lá, tiraram a bola. Portanto, não houve qualquer tipo de tentativa de sequer de agressão, mas pura e simplesmente tiraram os calções e levaram os calções. E eu fiquei nu no mar e fiquei lá durante 30 a 40 minutos até ficar quase roxo. E por caridade, tive medo de sair. Eu dizia, vai ser a maior vergonha da minha vida. Eu fiquei sem calções. Sem lembraste dessa história por causa dos calções de Salvador Martinha? Tens de contar porque, isso. Porque houve aqui uma história que nós estamos aqui no Hotel Palácio, no Palácio dos Arcos, no Hotel Vila Galé. Sim, e eles foram muito simpáticos. De publicidade. É, publicidade. Sim, espontânea. Bom, e o que aconteceu foi, eu tinha dito ao Nelson para ele te avisar que nós íamos dar um mergulho antes. É verdade, Nelson avisou. Eu avisei. Mas eu pensei que era brincadeira, porque nós estamos sempre numa cacada. Exato, e brincadeira. Um podcast de humor e tudo. Esqueci-me, mas tive a coragem de tomar de boxers. Bem de boxers. Com acho grande que dignidade. Era um boxer. Achas que ninguém reparou? Básico, acho que não se reparou. E tive atitude, é importante também a tua atitude. Não, não fui com vergonha. Portanto, não se sentiu uma aura de vergonha, sentiu-se. Olha, ele está. Para ele, isto é um fato bem. Uhum. E está tudo bem. Nunca tiveste. Sei que há uma história que tua no casino em que tu passaste uma vergonha. Era, sim, mais que uma vergonha, foi assim, desconforto. Sim, foi uma situação. O humor, explora muito isso. O desconforto, a vergonha, não é? As pessoas adoram histórias em que tu ficaste, foi uma grande vergonha para ti. Claro. Mas vocês gostam disso, riem-se muito, porque não foram elas, mas não é? Mas ao mesmo tempo a comédia liberta-te desse embaraço. Porque faz não? muito bem a alma, não é? Se o desconforto fica sempre em desconforto, transforma-se numa energia negativa. Uhum. Se tu transformas um desconforto num momento de riso, transformas isso numa energia positiva. Ficas por cima do desconforto. Uhum. Então, mas conta lá essa história do... Então, a história foi a seguinte. Casino da Póvoa, Levanta-te e Ri, 2004. Tu eras muito, muito tímido na altura. Muito tímido, muito calado, muito estranho, porque como era calado, quando eu estou calado a minha cara ainda fica mais estranha. Ok. Entro no elevador e entram 7 miúdas da produção, mais a realizadora. Portanto, um ambiente super feminino. E eu, não é? E a realizadora resolve perguntar isto. Ó Salvador, mas isso do nariz, porque eu tinha uma piada do nariz. Uhum. Mas isso do nariz, agora a sério, isso foi um acidente, não foi? Tu não eras assim. E eu tive tanta vergonha que aceitei a sugestão delas e disse assim: não, foi acidente. Não disse mais nada, ninguém disse mais nada e fomos mais 3 andares em desconforto. Lindo. Epa. E aproveito para dizer que o meu nariz de facto não era assim. O meu nariz era direito. Só que como era tão gordo, eu nasci com 4,4 kg e eu esborrachei na saída da minha mãe. Percebem? Portanto, foi na luta, que antigamente era a luta, era a ferros que se tirava. Vai, vai, eu não estava a querer sair e esborracho e fico com este nariz. Com esta obra de arte. E é um quando chegaste aos braços da tua mãe já vinhas com... Deram, portanto, entregaram-lhe, está aqui o seu filho, e eu vinha com um pencinho no nariz. Uau. Mas isto não é nada. Depois vai ao sítio, até hoje. Parece um pensinho que entra com o bebê. Era um pensinho em direita. Antigamente era assim, com um daqueles pensinhos de Anza à plástica, achavam que dava para endireitar. Tu sabes que já partiu o nariz? Já? Já. Já partiu e o nariz. Endireitaste? Endireitei. Endireitei. Sim. Como é que endireitaste? Então fui operado ao nariz. Ah, tu fizeste e eu parti. Sim. Fiz. Como é que partiste o nariz? Bem, essa história é curiosa, porque eu estava a passar música, imagine-se, em Pedrógão Grande. Ah, okay? Olá tu. Bem. O agora estão a falar de Pedrógão Grande, sim, por causa, sim, dos incêndios. E eu estava a passar música e antes de mim estavam o trio de mira. Uau. Incrível, uau. Por acaso agora não tenho... Zero impacto. Peraí, trio de mira, eu acho que era trio de mira. Sim. Portanto, eu ia passar música para aquelas pessoas que tinham acabado de ver o Trio de Mira. E comecei a passar a música, a noite começou-me a correr muito bem. Sim. Temos que falar sobre isso, okay, que é, um humorista também percebe quando a noite está a correr bem ou não está a correr bem. Certo. O público aí pode influenciar tudo. Pode decidir quase o rumo da pessoa. Bem, não sei se te deixas de interferir, influenciar ou não pelo público, já lá vamos. Bom, o que aconteceu foi, a da altura havia um coreto, que era onde eu estava a passar música, e eu entretanto fui... já sei, tinha ido à casa bem distante, no meio da atuação, a verter águas, e quando estou a subir pelo coreto, pela escada lateral, há alguém que me chama, ok? Chama-me dizendo, vem, não sei o quê, porque é que não vais passar, porque é que não passas Rolling Stones, ou não sei o quê, uma coisa assim. E eu olho assim para a pessoa e não me lembrei mais que havia um daqueles barões, sabes, de ferro. Sim, sim, sim. Sabes que barões, ou querias dizer varões? Varões. Barões. Dizeste barões. Varões, ok. O que é que eu fui dizer barões? Imagina uma estátua de um gajo. Ah, um barão. Estava lá o Dias Loureiro. Não. Pum. Um desses barões, estavam de... E... Mas esses varões estavam ao nível do meu nariz. Aí vai, okay. Aí, e quando eu digo, está bem, então passo já os Stones e não sei o quê, e pá, com toda a força. Foste para o hospital. Espera, isto vai ser rápido. Eu começo logo a deitar sangue do nariz, pá, aquela cena. Pá, eu consigo estancar aquilo, não é? Naquela altura, dizia, pá, não vou parar a atuação. Não parei a atuação, continuei durante uma hora e meia, duas, o tempo que aquilo foi. No outro dia acordei, o meu nariz estava bem inchado. Só que sou um resistente. E os dias passaram e eu dizia assim, achas que o meu nariz estava partido? E eu dizia, o quê? Se o teu nariz estivesse partido, não aguentavas com dores. Ah, estava partido, então, mas não estava torto. Não, pelos vistos não, estava só partido. Eu sei, se tivesse partido não estava a esconder. Claro. Passou uma semana, uhum. Eu disse assim, epá, é melhor ir ao hospital. Fiz uma radiografia, não, certo, é? E estava partido. Estava completamente, ele disse-me logo, o seu nariz está completamente partido. Bem, ganda resistente. E depois foste operado e está tudo bem hoje em dia. Fui operado, sim. Deixa-me ver o teu nariz já agora. Vê lá, o que é que achas? Não, é um bonito nariz, só ver as narinas. Está tudo bem. Está, dá. E pronto, e é isso. Sentiste tímido nesta minha análise ao teu nariz? Senti que... Não. Só podias... Vindo da minha parte, como se fosse algo... Mas é do próximo. Podias ter algum conhecimento técnico de narizes, não é? Habituei-me a analisar, claro, narizes. Agora, sim. Claro. Claro. Já teram algum livro sobre narizes? Existe algum livro? Não. Penso que não. O nariz não é uma coisa que as pessoas falem muito. É das perguntas mais estranhas. Já teram algum livro sobre narizes? Não, mas já uma vez estava no o Júlio Isidro, dos Açores, e um médico disse assim, tem que vir aqui ao meu consultório que eu vou-lhe pôr este nariz direito. Disse? Sim, vou-lhe dar um toque aí. Ele disse? Disse-me, está bem. Bate chapa dos nariz. Mas tu nunca pensaste em... Já pensei, mas ao longo do tempo fui decidindo a favor da continuidade do meu nariz. Acho. Porquê? Que como é que as pessoas têm aqueles sinais na cara e que não os tiram? Pois a grande maioria das pessoas não tiram. Sim, sim. Epá, porque acho que queria perverter muitas coisas. Eu acho que acho que segui esta profissão também um bocadinho por causa do meu nariz, percebes? Uhum. Se tivesse um nariz direito, talvez fosse advogado ou gestor. Foi esta pequena nota dissonante no meu rosto, uhum, esta assimetria, que me fez desenvolver um skill humorístico, acho eu. Já agora, o Maxi Pereira não tirou o sinal. Epá, não sei. Eu não sinto particular adepto dos clubes. Tirou. Aquela amora. Vocês lembram-se? Sim, sim. Mas era demasiado inestético, de facto. Só que é assim, mas não compares, o sinal dele, não é? Não compares um sinal com um nariz. O nariz tem muito mais peso que um sinal. Muito mais. Achas? Acho. Claro que é característico. Eu acho, não é que... essa Catarina Furtado agora a tapar. Eu, era isso que um eu ia sinal. Dizer. Tudo bem. Depende. Acho. Mas não sei se era decisivo na vida dela. Percebes? Um nariz. Por exemplo, o sinal da Catarina Furtado. Eu acho que lhe fica. Bem, também fica-lhe tudo bem, não é? Que, mas se ela não tivesse sinal, não teria sido a Catarina Furtado. Não, seria a Catarina Furtado. Ah, pronto. Mas o Michael Jackson não tinha nariz e era o Michael Jackson. Mesmo não tendo nariz. Michael Jackson não tinha nariz. Não, mas o Michael Jackson de vez em quando. Fez-se com aquele nariz. Depois é que mudou. Depois é que. Mas continua a ser Michael Jackson. Continua. Olha o Júlio Isidro. Sim, continuas a ser. Até o Júlio Isidro. O Júlio Isidro tem o nariz mais famoso de Portugal, não é? Claro. Ah, sim. Pois é. Parece o professor Pardal, não é? Claro. Tem um bocadinho aquela... Júlio Isidro não estás a ouvir isto. Tem um nariz grande. Sim, sim, sim. Mas ele brinca com o seu nariz. Sim, claro. Sim. E dá-lhe carisma, pá. Pois dá. Ele brinca muito com aquele com o nariz que tem. É a única coisa que tu tens que queres daqui a falar. Tens mais alguma coisa no teu corpo? Não, é assim, é a coisa mais o nariz é que foi sempre a questão, não era? Se operava ou não, mas não tenho mais nada. De resto estou muito bem. E agora entrava alguém que nós conhecíamos. Não, ele tem aqui uma coisa. E era uma vergonha muito grande. Ele tem um micropénis. Vamos falar do micropénis, Salvador. Quem é que vai? É a mulher dele. Ele tem um micropénis e nota. Eu posso dizer, eu tenho um médio pénis. Que eu não sei se não é mais dramático ter um médio pénis do que um micropénis. Tens um médio pénis? Não tem o fator diferenciador. Acho que é o pior, não é? Mais vale ter um grande pénis ou ter um micropénis do que ter um médio pénis. Porque o médio pénis nunca gera uma reação. Exato. Da parte feminina. Não há um comentário, não é? Tipo, ou tipo, ai, tem um micropénis. Nem para um lado nem para o outro. O médio é mais um. É um silêncio. Exato. Não é? Não há um. Não há nenhuma onomatopeia. É isso. Porquê que as pessoas se riem quando normalmente falamos em sexo? É uma defesa, por sabermos que é um assunto muito embaraçoso. Mas o dinheiro também é um tema embaraçoso e a malta não se ri de dinheiro. É embaraçoso nós conversarmos sobre quanto é que ganhamos. É muito embaraçoso, sim. As pessoas não gostam muito. Porque as pessoas não se riem do tema embaraçoso. Porque é preciso ter alguma coragem para falar sobre sexo, eu acho. Para falar sobre estas coisas. É preciso ter coragem. As pessoas... É um tema raro ainda, não é? Sim. Aposto que falas muito pouco sobre dinheiro. E falas mais sobre sexo. É. Sim, sim, claro. Eu não gosto de falar muito sobre dinheiro. Dinheiro não é cool. Não é cool falar sobre dinheiro. Não, dinheiro é um tema sujo. Vocês que ligam muito a dinheiro... Não. Eu não gosto de uma pessoa que ligue muito ao dinheiro. Para mim, menoriza um bocadinho essa pessoa. Se bem que pode ser muito engraçado quando uma pessoa é muito unha de fome em relação ao dinheiro. Sim. Isso é muito tipo engraçado. Patins, os forretes. Não é? Que é uma limitação, não é? E todas as limitações são engraçadas. Pá, os forretas é. Tens algum amigo forreta? Tenho o meu pai. O meu pai é super forreta. O teu pai é forreta. A pessoa mais forreta do mundo. Eu tenho um amigo meu que tu conheces, que eu adoro, que é um dos meus melhores amigos, que é o Rui Petendinha, e ele é muito forreta. E ele está a melhorar agora com os anos, mas. Tem mais dinheiro? Mas está lá, a coisa está lá, aquilo é dele. Eu morava no terceiro direito, ele morava no segundo direito, foi assim que nós nos conhecemos aqui em Lisboa. E eu entrava em casa dele e ia direito ao frigorífico dele, direito. Sempre ver o que é que ele tinha, se tinha uvas, tinha um vaqueiro só. Não. Ele tinha sempre lá coisas e eu comia-lhe aquilo tudo, basicamente. E ele sempre me via a comer assim: opa, isso é caríssimo! Essas uvas foram caríssimas! Ele é filho único. Ele punha as mãos à cabeça, era tudo caríssimo. Não sei. Ele é filho único? Não é. Por acaso eu tenho uma história com um senhor, não posso dizer quem é, que é dono de um grande, grande grupo económico em Portugal. Sim. E ele anda de Golf de 92. Então do IKEA não andava de autocarro também? É possível, isso é possível. Houve uma reportagem sobre isso. E ele um dia está no túnel do Marquês e tinha havido uma certa polémica nos média com ele, e há um tipo ao lado dele que olha para o gajo e ele pensa: porra, estou lixado, vou levar uma carga de pancada aqui, porque ele mexeu com o dinheiro de muitas outras pessoas. E ele diz que viu claramente a pessoa olhar para o Golf de 92 e dizer: ah, de certeza que não é ele. E tipo, claro. Cagou. E ele pensou: já me livrei. Havia um escritor, que eu já não me recordo o nome, mas que descrevia bem a expressão para os forretas. São viciados em pequenas citações matemáticas. Eles ficam citados. Percebes? Aquilo é uma espécie aquilo, de certa forma, citos. É curioso, agora que falas em citações, Citações, atenção. Ou citações, não é? Sim. Há algumas citações interessantes. Uma delas via esta semana, foi ali na Restart, onde eu vou apresentar um espetáculo em breve, e então fui lá fazer uma espécie de visita, de reconhecimento de território. Uhum. E estava lá uma frase do Woody Allen que é: mais importante do que a criatividade é a coragem. Uhum. Concordas, Salvador? Concordo. É uma frase tão boa que não apresenta nenhuma dúvida. Porque é necessário alguma coragem, por exemplo, para fazer humor e ir para um palco claro. Sozinho claro. E claro. Dar corpo às balas se aquilo claro. Não correr bem. Uhum. Não é? Claro. É que se corre bem. Se corre bem parece muito fácil. Olha, e se não corre bem, não é? Estava com o João Vicente da Porta dos Fundos, que é o meu preferido da Porta dos Fundos. É o teu favorito. É o meu favorito. É o menos conhecido da Porta dos Fundos, possivelmente. É, mas é o meu favorito, pá, tive muita química com ele. E ele disse: qual é que é o segredo da Porta dos Fundos? Fizemos. Exato. É isto. Portanto, fizemos. Uhum. Fizemos e a coisa rolou. Portanto, achas que podia. Mas isso é coragem. É coragem. Claro, é preciso teres muita coragem para tu te meteres a tua cabeça. Olha, é a minha cara que está aqui. Eu vou fazer isto. Isto é bom, vais para o campeonato. Tu é bom ou é mau. Uhum. E eu acho que 70% das pessoas não entra logo nesse jogo. Sim, é verdade. Portanto, sai logo disso. Não se quer pôr nesse jogo. Uhum. Tem medo de falhar. Estar a dizer, eu se eu Exato. Fizesse. Há um medo de falhar. Sendo que eu acho que é muito fácil. Eu acho que é muito fácil. O humor às vezes tem o mesmo problema quase que o futebol. Que é, ao contrário, se virem bem, o futebol tem este problema, que é as pessoas às quais se dirige são bastante informadas. As pessoas sabem muito de futebol. Uhum. As pessoas que compram jornais sabem muito de futebol. Por exemplo, num jornal normal. Não é? Num público, num diário de notícias, quando se fala de política, não sei o quê, mas as pessoas não percebem nada, estão a ler aquilo. Se o futebol, se tu cometes um erro, se tu, o quê? Ele está a dizer que não sei o quê, 2-1, que foi o Jardel. Tu, o Jardel nesse ano nem jogava, as pessoas têm uma memória incrível, portanto, é, um jornalista desportivo tem que estar muito atento. E com o humor, eu acho que o que acontece é que é muito fácil as pessoas não se rirem ou terem uma opinião sobre. Não teve graça. Sendo que às vezes podem ser muito injustas, mas normalmente quando alguém não tem graça é fácil de ver, não é? Sim, é fácil de ver quando a pessoa não está a ter graça. Há piadas que não resultam precisamente por ser o público errado. Eu lembro-me do Sinal. O Sinal tinha essa luta, não é? Quando tu não tens um público que gosta do humor negro, é óbvio que aquilo não vai resultar. Mas nós estamos a contar muita graça que ele tenha, aquilo pode ter muita graça, só que se tu não te identificas com o humor negro. Sim, claro, há espaços, por exemplo, isso acontece muito com os espaços. Eu uma vez por acaso atuei com o Rui Cortes, com o Luís Franco Bastos e com o Ricardo Vilão nas festas de Campolide. Epá, e nada que nós fizemos. Nas festas de Campolide, resultado. Claro. É onde eu moro. Claro. Nada, não havia. Onde é que foi? Em que cidade é que foi? As pessoas queriam, havia pessoas que queriam nos bater a meio dos a 15 minutos. Fizemos piadas de ciganos e não sei quem estavam lá ciganos, que é chato. E não dá, não é o espaço certo. Sim, sim. Não é o espaço certo. Mas já te aconteceu, por exemplo, tu encurtares a tua atuação porque percebes que o público não está a gostar? Aconteceu ao princípio e é um erro. Nós nunca devemos fazer. Vamos fazer 20 minutos. Foi o que acordámos com alguém. E vamos fazer 10 porque está a correr mal, não pode ser. Há quem o faça. É um movimento de rookie. Não podemos fazer isso. Aliás, isto é uma guerra. É uma guerra que temos de trabalhar com o público e o público apercebe-se de tudo. Portanto, o público apercebe-se de tudo. Apercebe-se. Isto está com condições difíceis, ou seja, o público não é completamente passivo nisso. Uhum. Qual é que foi a tua atuação mais difícil e porquê? Esta de Campolide, não. Ora, as atuações mais difíceis foram as últimas duas que eu fiz no Alive. Não esta, agora esta última correu muito bem, mas as últimas duas tinham sido muito difíceis. Barulho, palcos, não é? Porque, ou seja... Eu nunca faço ar livre. Nunca pois. Faço ar livre porque não tenho condições. Uhum. Mas ali, repara, estão a dar as mínimas condições. Uma tenda, som muito alto, mas um palco vontade tua... num grande festival, não só português, mas europeu, mundial, de ter um palco de comédia, que é prestigiante para a comédia, e eu acho que temos de ir a jogo. Temos de ir a jogo, e eu sempre fui nessa guerra. Mas é muito complicado atuares numa live. Porque estás a ouvir o barulho, estás a pum, pum. Não há silêncios e perdes um elemento. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar no meu stand-up com silêncios, não há silêncios. Portanto, eu tenho que arredar essa ferramenta. Portanto, muda um bocadinho, muda completamente. Não podes ter silêncios, tens que ir para outro. Tens de estar sempre. E nos últimos, portanto, atuei 3 vezes, nos primeiros 2 anos muito duro, atuações médias, e este ano consegui ganhar. Correu muito bem. Já agora, o que é que te faz rir? Quem é que te faz rir? Alguém que te faça rir instantaneamente, que tu aches piada, que aches... Eu estava a acontecer uma coisa estranha, que é, eu acho coisas, eu acho graça às coisas sem me rir. Epá, é uma história que eu... Isto é quase como... É uma história que eu adoro, do Steve Martin, que o Conan O'Brien foi mostrar-lhe um sketch qualquer e o Steve Martin não esboçou qualquer reação. E o Conan O'Brien pensa, pá, já ardi. E o Steve Martin diz-lhe, that's really funny. E ele entrou no... Eu acho que aquilo era o SNL, uma coisa assim. Identifico-me perfeitamente. Isso acontece. Eu dou por mim a ver no Facebook, no YouTube. Interessante. Bom. É muito quase bom. Como os mágicos, não é? Eles já não se surpreendem porque estão a ver o truque e veem que é fixe. Exatamente. Sou um mágico a ver mágicos. Eu não me rio. Eu estou a ver stand-up. Não me rio. E não é por mal, gostava de me rir. Isto é, quando vais ver... Stand-up, então. Stand-up, eu nunca me rio em stand-up. E quando vais ver... Não, ao vivo rio-me. Ao vivo rio-me. Quando vais ver amigos teus, por exemplo. Rio-me. Não, isso eu não sou aquele gajo. Não sou um gajo que está na plateia e raramente me rio. Não, rio-me muito. Ao vivo rio-me muito. Em casa não me rio nada. Bem, eu não te vou fazer a pergunta. Não posso fazer a nível nacional. Quem são as pessoas a nível nacional que te fazem rir? Então, as pessoas a nível nacional que me fazem rir são? Fazem-me rir os meus mates do LX Comedy Club: Rui Sinal de Cortes, Luís Franco Bastos, Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira e César Mourão. Estas pessoas são as pessoas que me fazem mais rir, das pessoas mais sólidas. E depois tenho novos putos da comédia que eu gosto muito. Okay. Gosto muito do Carlos Coutinho Vilhena, acho um miúdo, para além de talentoso, muito trabalhador e humilde. Humilde é diferente de ser convencido. Nós podemos ser convencidos, ou seja, eu acho que às vezes sou convencido, mas sou humilde. Humilde é saber ouvir, ter uma ânsia de aprender. Gosto muito disso nele. Igual a ti também. Sim, parecido comigo, talvez nisso. Eu tenho tico já, teus. O que se compreende, não é? Ele passa imenso tempo contigo. Mas isso eu percebo o que estás a dizer e eu acho isso... isso é normal, não é? Quem é que não tem referências ao princípio? Mas depois, com o tempo, é como tu e o Mazarra. Não é? O Mazarra, ao princípio, havia muito... Isto é o Alvin. Até as pessoas diziam isso com alguma maldade, eu acho. Acho que não vale a pena termos essa maldade. Dizer, ei, ele está aí... Foi a primeira pessoa, se calhar o Mazarra apaixonou-se por ti logo no princípio e gostou muito, mas de repente hoje em dia vemos e são dois registros diferentes. Sim, sim. Tu vês o Mazarra... Ainda bem. Identificas-te com... Achas que quando o Mazarra está a apresentar o Just Do It tem alguma coisa a ver contigo? Não. Nada. Pronto, ao princípio se calhar tinha coisas. Mas isso é fixe para ti, quer dizer que estavas a fazer as coisas bem. Tinhas uma pessoa que gostava tanto de ti, que depois foi bem sucedido e que uma das referências eras tu. Então qual é que era a tua grande referência quando começaste no humor? Quem é que tu imitavas? Herman, não posso fugir a isto. Não posso fugir a isto. Mas eu, apesar de ser Ricardo, e o Bruno Nogueira também, um bocadinho. Porque dos ele, apesar de ser, é? Só um ano mais velho do que eu, o Bruno Nogueira, ele começou muito mais cedo do que eu. Portanto, ele já parecia que estava lá há 10 anos. É engraçado dizeres isso, porque há pouco estavas a falar dos silêncios e ele também joga muito com isso, não é? Dos silêncios, sim, aquela... Eu vi no Levanta-te e Ri e disse, pá, fazes, que não, é, que ele, que é muito engraçado. Ele joga em palco e joga na vida real. O Nogueira adora silêncios. E joga muito com isso. O silêncio, por exemplo, é uma coisa que a mim me embaraça muito. Imagina. Tu gostas de preencher o silêncio com... Num jantar com 4 pessoas. Se momentaneamente aquela mesa ficar em silêncio, que pode acontecer. Isso acontece muitas vezes. Eu garanto-vos que sou a primeira pessoa a falar. Sou sempre a primeira. Porquê? Porque eu vou dizer como é que isso acontece. O silêncio magoa-me. Bem, exceto. Isso é uma grande frase, vocês magoam. Eu também senti, por acaso. Sinto que tu não gostas do silêncio. Não gosto, não. Mas repara, gosto do silêncio se vamos ver um filme. Não tenho obrigação de. Claro, estamos a ver um filme, não vou falar. Agora, num jantar, sim, sim, numa silêncio, situação, né? Em que, à partida, nós temos que socializar. Num jantar, não é? Estamos a jantar. À partida de um jantar não deve ter silêncio. As pessoas devem falar de coisas. E às vezes até... Sabe o que é que me acontece? Que é, como eu não sei o que é que vou dizer, eu vou só matar aquele silêncio. Eu disparo com qualquer assunto. Eu não sei. Eu digo assim, tipo, imagina, silêncio agora, não é? Vamos fazer um silêncio. Vamos que esta situação. Ok. Epá, nem o silêncio se eu dar. Uh-huh. Deu meio silêncio. Pois só. Viste esta cidade? Estás a ver? Eu digo, epá, vocês sabem o que é que me aconteceu ontem à noite? E eu ainda não sei o que é que me aconteceu ontem à noite. Isto é, ainda não sei, mas eu sei que é por ali que eu vou. Uh-huh. É, pá, ontem fui ao cinema. Medo, claro. Porquê que será? Eu, por exemplo, não te imagino de seres uma pessoa que diz assim: estou triste, estou muito triste. Só. Tu nunca dizes isso. Estou-te a imaginar a dizer: estou triste, porquê que eu estou triste? E começas logo a racionalizar e a fazer. Conheces-me bem, cara. É, não, estou a imaginar isso. Mas isso é medo, temos medo, não é? O silêncio pode ser. Mas é também, não, mas há outra coisa que é a cena da rádio, não é? Pois, claro, a rádio faz com que o silêncio não é permitido, claro, na rádio. Claro, Fernando, mas há um lado plástico nisso, não é? Assim. Pode fazer-te mal, percebes? Também acho que nos devemos deixar ir às vezes para sensações mais profundas. Uhum. Sim, uhum. Não, mas podes dar mais densidade a ti, até intelectual. Mas espera, mas eu acho que sou bastante espontâneo. Eu não tenho sequer. Como direi, eu não tenho hipótese sequer de estar em overacting. Uhum. Acho que nunca tive. Sim, não acho. Para que eu estou em overacting? Não é? Pois, não, claro. Seja em palco, seja no. Yeah. Não, sou não, eu. Mas com o melhor e com o pior. Sim, mas nós não gostamos de ter conversas em que sejam falhanços. Percebes? Nós podíamos transformar este podcast num falhanço, que era só dizermos coisas tristes e depois fazermos silêncios. as pessoas a perceberem-se que nós estamos a sentir o falhanço. Uhum. Se nós estamos sempre a falar e a preencher o espaço com palavras, estamos sempre a racionalizar, está sempre tudo bem, estamos sempre em justificações. Uhum. E em aqui num jogo intelectual, e não há falhanço. O silêncio, com o silêncio vem a tragédia, vem o falhanço. Lembras-te de alguma coisa que algum sketch que te tenha ficado na memória, daqueles iniciais que tu até sabias de cor? Houve algum sketch do Herman que tu até sabias de cor? Sabia muitos sketches. Eu fazia uma brincadeira quando era mais novo, fazia uma interpretação minha do Mike e Melga. Uhum. Ah. Mas agora já nem tenho energia para fazer. Mas nós vamos ouvir agora um sketch do Mike e Melga. Vamos ouvir Mike e Melga. Olá, Mike! Olá, Melga! Não gosto nada de te ver assim, Mike. Oh, Melga, é que eu estava a ler o Jornal de hoje e, de facto, estou a verificar que o nosso panorama político tem aspectos verdadeiramente deploráveis, Melga! Fantástico, Mike! Fantástico, Melga! Isto a mim entristece, Melga! Sim, fantástico. É tu teres conseguido dizer uma frase dessas sem sequer te enganares. Melga! Fantástico! Ouve, escuta. Anda cá, eu tenho aqui a solução. Tens aí a solução, fantástico, Melga! Olha, hoje trago para ti o kit para políticos iniciantes, Melga! O kit para políticos iniciantes, Melga, Melga! Assim, o kit para políticos iniciantes, Melga, Mike! Este fantástico kit é feito em colaboração com os já comprovados teóricos da política nacional, possibilita que um cidadão normal, ou mesmo um como tu, se inicie facilmente na grande aventura da política, Mike! Fantástico, Melga! Mostra, Melga! Mostra, Melga! Eu adoro soluções políticas, Melga! Espera, espera, Mike! Este kit começa por mostrar que se podem tratar sérios assuntos políticos de forma alegre e divertida, como se pode ver neste fantástico documentário sobre a carreira de Alberto João Jardim, de político e de muita, muita, muita louco a todos os temas um pouco. Queres ver algumas imagens? Fantástico, Melga! Deixa ver, deixa ver! Com humor não se brinca. Quem é que escreveu o Mike e Melga? Foi o Filipe Homem Fonseca ou João Quadros? Eu sei que o Marco escreveu algumas pasadas de terá Mike sido Melga. Marco? Marco escreveu. Eu sei que o Marco escreveu alguns. Espera, Mike. Espera. Anda cá. Anda. Aquilo era mas incrível. É pois era. Incrível, pois era. Mike! Espera. Era a dinâmica era tão bom. Era o que era uma enciclopédia tinha, que agora perdemos um bocado, era um grupo de bons atores e era quase um jogo teatral, estava muito bem interpretado. Sim, sim, muito sim. Bem interpretado. Este, o Mike e Melga, era muito bem interpretado. Imagina aquilo ao vivo, aquilo arrebentava. Uhum, um sketch daqueles feito ao vivo. Sabes que... Aliás, era a conjugação perfeita, eram ótimos guionistas com ótimos atores. Foi o nosso Big Train. Sim. Big Train era uma série inglesa que se juntaram, decidiram assim, vamos juntar os melhores atores de comédia e os melhores guionistas. E o Era Uma Enciclopédia acabou por ser um bocadinho isso. Portugal não poderia ter um Big Train? muito complicado. Eu acho muito complicado. Porque os humoristas não são uns com os outros, não, até. É muito complicado. Eu não acredito. Eu há pouco tempo estive num projeto que não vou divulgar os nomes para não ferir sensibilidades. Qual que era para mexer o. Era para fazermos o. Sim, qual é? O Porto é no Minho. Portugueses. É no Minho. Não deu em nada. Fizemos seis jantares, reuniões e não deu para. Não deu, depois não, fomos, não foi para a frente a Porta dos Fundos Portugueses. Ah. Porque cada um tinha a sua ideia. E qual era a diferença do Porta dos Fundos? Quando eles começaram, e eu estava a falar disso com o João Vicente, nenhum era conhecido. Ah, não? Pois. E isso é a chave. Sim. Não havia egos. Pé de igualdade. Agora achas que conseguimos juntar-nos todos, cada um com as suas. Como é que se junta tantas estéticas diferentes? Uhum. Percebes? Numa só estética. O Porta dos Fundos construíram a sua estética juntos. Portanto, acredito mais num grupo de miúdos novos que sejam os novos Porta dos Fundos, ou então acredito que um de nós crie com outro grupo de pessoas não conhecidas um Porta dos Fundos. Bem, havia uns que instantaneamente podiam fazer isso, que eram os Gato Fedorento. Que tinha todo sentido. Sim. Tinha todo sentido. Sim. Se bem que agora, mediaticamente, o Ricardo dava. Os Gato Fedorento foram Porta dos Fundos. Até foram antes do Porta dos Fundos. Sim, sim, sim. Os melhor, o Porta dos Fundos são os Gato Fedorento brasileiros. Mas a minha teoria, e já tive a oportunidade de dizer ao Ricardo, é que agora que eles não precisam de tanto dinheiro, visto estarem basicamente todos milionários, eles podiam, com grande liberdade, fazer um produto para a net onde podiam arriscar. Verdadeiramente, não é? Sem qualquer compromisso comercial, que mais cedo ou mais tarde viria, uhum. viria a apanhá-los claro. De novo, e podiam fazer até uma coisa muito mais alternativa, como se quisessem agora sujar a imagem. Tipo, uhum, ok, claro. Agora vamos fazer uma coisa mesmo rough, não é? Eu não conheço o Ricardo a esse ponto, agora era ver se não conheces, não és amigo do Ricardo? Não, não tenho essa intimidade de saber se os Gato Fedorento vão voltar ou não. Não sei. Mas ele disse, ele gosta muito de ti, ele considera-te amigo dele. Eu também gosto muito dele, mas tenho algum pudor em perguntar se os Gato Fedorento vão voltar. Porque deve ser a pergunta que mais lhe fazem. Então não faço. Sim. Quando ele faz anos, mandas-me um SMS a dizer parabéns, Ricardo? Não mando. Okay. Não mando que ele não tem Facebook. Se ele tivesse, mandava. Uh-huh. Porque eu não sei quando é que ele faz anos. É 26 de Abril, acho eu. Acho que é. Eu também faço anos. Eu acho que foi um dia ou dois depois do 25 de Abril, de 74. Então, se calhar é carneiro. 26 ou 27, para aí, é assim uma coisa. Exato. Mas eu acho que eles precisam ter paixão. Os Gato Fedorento têm essa paixão para fazer isso? Ainda têm essa. Se eles tiverem, era lindo. É uma questão de pica e paixão. Sabes que às vezes há uma coisa estratégica que alguns artistas fazem, não sei se é o caso deles, que é fazem algo que é glorioso. E depois ficam quase com medo de mexerem nesse algo. Uhum. Isto é, claro. É melhor, é como uma banda, que, ok, exato. Fizemos aquilo, pá, não nos vamos voltar a reunir porque vamos estragar toda a imagem que nós tivemos. E tu vais fazer pior? Tu vais voltar para fazer pior? Pois. Já perguntaram isso ao Seinfeld, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer com o Seinfeld? Um Seinfeld 2? Pois. Achas que é possível bater aquilo? Mas o Seinfeld continua a fazer projetos. Agora imagina a banda que cristaliza e vive do sucesso durante 30 anos. Eu acho que isso é que é giro, um artista tem que variar. Claro. De repente agora tem outro projeto. Pois sim, ele faz aquela coisa. Muda-se o nome, não é? Coffee, que é fabulosa. Podem voltar os quatro, mas não se chamam Gato Fedorento. Ou então voltam dois ou três, não é? Com outros ali. Era. Exatamente, sim. Não é? Mas a minha questão é: será que. Gostavas de ter feito parte dos Gato Fedorento? Desculpa, Nelson. Não faz mal. Ah, gostava, claro que gostava. Claro que gostava, e acho que. O que é que eu poderia dar ao Gato Fedorento? Vamos refletir sobre isso. Dinheiro. Não, eu acho que. Ou seja, eles iriam influenciar o meu humor, iam puxar para um lado mais político, claramente, que não é o meu lado. Iria aprender muito com eles, iria ficar mais culto. E o que é que eu podia dar? Nada a eles. Era só uma troca que era só boa para mim. Não, acho que podia fazer bem alguns sketches em termos de acting. Acho que podias dar ali um acting mais variado. Olha, estamos a falar muito pouco de stand-up. E então, a nível de stand-up, quem é o stand-up comedian que é a tua referência? Já percebi que há aqui uma dúvida geral. Isto é, aos fãs do Gervais e aos fãs agora do... Agora está polarizado, Gervais, CK, e depois há os CK. Novos, o Bo Burnham. Não estou nessa. Não? Não? Não fico só aí, não é? Não, certo. Porque eu tenho a obrigação de não ficar só aí. Mas há pelo menos um que é consensual, não é? Quem pelo é? Menos um destes. Eu acho que para mim são os três consensuais que são bons, não é? Uhum. Mas qual é que gostas mais entre o CK e... Mas por isso gosto mais do Ricky isto... Para mim ponho Ricky Gervais primeiro, segundo Bo Burnham, terceiro claramente Louis CK. Estás a ver? Eu tenho CK em primeiro. Não. Gervais em segundo, Bo Burnham em terceiro. Gervais é claramente o meu preferido. Pois. O CK a mim não me diz muito, é impressionante. Uhum. Sabes que eu tenho uma ideia de trazer o Conan O'Brien a Portugal? O que é que achas? Eu compro já. Acho que sim, adorável. Eu já estive a 10 metros do Conan O'Brien. Porra. Tiveste? Tive. É muito alto ele. Acho que era muito. Acho que eu vou-vos fazer esta em confidência. Acho que o humor também em Portugal não tem arriscado assim tanto. Acho que podíamos começar a trazer outras figuras. Começou, sabes? Agora um bocadinho, não é? Teve o Sloss. Começou, já no... veio o Eddie Izzard. O Eddie Izzard, okay. Teve o Sloss agora no Alive, mas é muito tímido, sim. É. Não é? É. Porquê que não podemos começar a trazer outras pessoas? O Nóbrega está a trazer algumas pessoas, eu trago outras. Mas boa. Eu acho que agora começou. Agora estou contigo, pá. É meter. As pessoas têm que. E depois é como. Os humoristas ingleses começam a dizer: é pá, acho que o Eddie Izzard foi a Portugal. Mas o quê? Portugal é fixe. Já os percebem? Não, acho que é fixe, tem boa ideia. É a grande maioria das pessoas. Vamos embora, espalha-se. Vamos embora. Portugal tem que entrar na rota. É. Mas estavas a falar de stand-up. Sim. E eu queria saber quem é que tu gostas de ver. Olha, há um stand-up comedian que eu gosto muito, que é exatamente o tipo de material que eu gosto de fazer, que é o Michael McIntyre. Ok. E que tem um humor de observação que para mim é aquilo. Epá. Humor de observação. Nunca vi. Quero muito então, ver. Vai ver. Aconselho, podes ir ao YouTube sacar um beat que vamos ouvir aqui. Claro que vamos ouvir. Porque a produção já preparou previamente. Que é ele a falar sobre os ingleses na praia. Que era um beat que eu gostaria de ter feito. Okay. Porque nós, enquanto portugueses, toda a gente sabe como é que é. Tens o imaginário dos ingleses na praia, não é? Uhum. E ele fez brilhantemente. Vamos ouvir tem lá, então. Tem lá uma coisa muito engraçada. O que é que ele diz? Diz de os ingleses não sabem apanhar banhos de sol. Quando apanham banhos de sol, parece que foram atingidos. Parece que são cadáveres. Então depois faz assim, estão assim deitados de barriga para baixo. Parecem cadáveres, de facto. Vamos ouvir então. I want you to know, when I discuss holidays with you, that I love being here, I love living here. I love British people. I am a British person. I would live nowhere else. I live amongst you. I love you. I'm looking at your little British faces and I want you to know that I love you. But when I'm on holiday, I really hate you. I don't know what it is. British people, they just make me cringe on holiday. We're so whiny, aren't we? Dave. Dave. You see Mother Flip-Flop, Dave. I'm just dying inside. With your flip-flop, you had it last. I mean, where'd you see your last flip-flop? You know that foreigners are having exactly the same conversations. It just sounds so much better coming from them. Davido, come lavare la flip-flop? E la flip-flop, Maria, sono la tutto flip-flop? I just know there's something about foreigners. They just look so much better as well. You know, they're oiled up. They always have perfect tans and or slick black hair. And they get fatter better than us. Even the big fat ones look quite cool. You know, they're balloon fat. They've got skinny legs and little speedos and huge big legs wandering around. Maria, la flippo floppo con la male! British people, we sunbathe like we've been shot. We're just normal. Barry, what time is it back on? Do you think you can phone now? Oh, that's hot on me bum, that is. Did he put 20 on it or 15? We're just dying inside. You can see all the burnt bits from previous bikinis. Patches of ginger hair that don't equate to the rest of the body. And I'm not being rude, but even the children, I mean, foreign children, they just look amazing. They don't have an ounce of body fat, perfect hands. They swim like dolphins. You don't even see a splash when they enter the water. They just emerge at the other side. Papa, la agua magnifico! British kid, we've got cream lathered into our bodies. All over our faces, in our eyes. You can see the fingerprints of our parents going in circular motions. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Ora está, sugestão do Salvador Sobral. Não sei dizer o nome, como é que é? Salvador Sobral. Salvador Sobral. Disseste sim. Vamos ouvir este início a ver se eu disse Salvador Sobral. Vamos. Ora está, sugestão do Salvador Sobral. Do Salvador Sobral. É lamentável. É pá, disse isso. É lamentável. Como é que é possível? Isto nunca me tinha acontecido. Salvador Sobral. Será que sabes que outro dia fui a um festival, era um festival de beneficência, e uma das figuras que estavam lá era Salvador, aparecia mesmo Salvador. E havia muitas pessoas que pensavam que era o Salvador Sobral. Uau. E não era, era o Salvador. Era o Salvador da cadeira. Sim, era. Ah. Há vários Salvadores. Uhum. Há o Salvador da Sim. cadeira. Salvador da cadeira. Salvador, desculpem esta. O Salvador da Associação Salvador. Salvador Sobral. Há o Salvador dos Capitão Fausto. Sim. Há o Salvador Caetano. Há alguns Salvadores. Nunca tiveste a ideia de reunir todos os Salvadores? Já. Já tive essa ideia. Mas onde ser já muitos, tive essa ideia, mas achei alguns, que foi estúpida. Né? Já tive essa ideia, mas ainda dava um bom espetáculo. Sim. Tínhamos música. Eu tive uma ideia de fazer. Que música mais? Tínhamos música, tínhamos o Salvador na cadeira a fazer os seus truques na cadeira. Tínhamos mais música e tínhamos Toyotas à borda. Salvador Caetano. Ah. A minha ideia não era tinha uma ideia parecida, que era fazer o primeiro encontro de ruivos em Portugal. Só ruivos. Tu também tiveste essa primeira ideia, que foi? Ideia dos primeiros encontros, dá para tudo. Ruivos, bigodes. Mas... Primeiro encontro de pessoas que na escola faziam de árvore. Não, mas espera, bem. Calma, parece que três pessoas. Espera, bem. Mas tem que haver aqui algo assim. O primeiro encontro de ruivos. Não, isso é muito bom. Onde é que achas que eu ia fazer? Olha, por acaso. Onde é que eu ia fazer o encontro de ruivos? O encontro de ruivos, onde é que ias fazer? Em Cabo Ruivo. Em Cabo Ruivo, bom. Estás a ver? Vês? Agora, uma coisa aqui interessante que é. Por falar. Porque isto é de stand-up, é de humor este podcast. Sempre tentei fazer piadas com ruivos e nunca resultam. A sério? Sempre tentei, porque eu sempre achei giro. Tipo, pequenas piadas de... Por exemplo, lembras-te de alguma? Se eu tivesse um filho, se fosse ruivo, não me lembro, mas fazia às vezes pequenas piadas de improviso nos espetáculos e nunca resultam, porque parece que as pessoas não têm o mesmo imaginário do que eu, que é um filho ruivo é parvo, não é? Ter um filho ruivo. Só que estou um bocado sozinho. Se calhar não conhecem assim tanta gente ruiva. Agora estou aqui a pensar. Eu acho que não há o imaginário que os ruivos não é, que é meio descabido ser ruivo, eu acho. Para as pessoas, um ruivo está tudo bem. Há um moreno, há um ruivo. Para mim é totalmente descabido. É meio um acidente da natureza, não é? Ah, pá, enganei-me na tinta. Sei um ruivo. Em Inglaterra é que são muito gozados, é estranho. Não, gingers, não, para mim não há credibilidade no ruivo. Pois. Ok. Quais são as pessoas que tu gostas mais? Perdemos de... os nossos ouvidos. Por exemplo, uma das táticas do humor que Sim. tem, sobretudo no stand-up, é a da altura. Ok, pode haver a tática de autodestruição, não é? Sim. Que se usa muito. A da altura, o humorista fala sobre terras, sobre localidades. É, e polémico. Tu ficaste num bom tema. E já é muito batido. É muito batido isso. Pai, eu já vi, imagina, já fui ao Fringe em 2004 e já se fazia isso. Estamos em 2017. Bem, sim, sim, sim. E eu sei que eu, antes de eu ir lá, já se fazia isso. Cá faz-se muito ainda, não é? Eu próprio às vezes faço. Fazes? Acontece, mas cada vez mais evito. Acho que é como uma. É como na interatividade ser assim: vocês são um casal, há quanto tempo é que andam? 4 anos. Boa altura para acabar. A sala ri sempre como dizer assim: você é de onde? Da Almada. Pobre. Pois. É sempre, são piadas A, mas batidas. Porque pode haver piadas A que resultem, que as pessoas se riem, mas depois a própria plateia sente que não é assim uma piada tão boa. Uhum. Isto acontece. As pessoas adoram a parte em que tu improvisas. É, por exemplo, eu estive a ver-te no Tivoli, nos últimos espetáculos deste, o super-herói. E, tipo anti-herói, não é? Super-herói, anti-herói. Ele disse como se fosse um gajo de faf. Que é aquele do herói que você tem. É um gajo de óculos, é o Newton. Sabe o que aconteceu? Uma coisa, esse cara, eu não sei se te contei isto. Pá, aconteceu uma coisa mesmo divertida, que foi. Divertida. É, sou eu. É o caos. Eu fui buscar o meu convite, não é? Tinhas certo. Deixado por grande amabilidade um convite para eu ir ver. E à minha frente estava uma pessoa que também ia ver o teu espetáculo. E ela viu-me e reconheceu-me e disse assim, ah, que fixe, estás aqui, não sei o quê. E eu, opa, que fixe e tal. E então, eu disse assim, tu vais ver o Salvador? E ela, claro que vou. E eu disse, opa, que fixe, não sei o quê e tal. Pá, chegamos à conclusão que estávamos no mesmo local. E eu estava assim a falar com ela, a dizer, opa, que bolo. E estava a dizer assim, como é que ela conhece o Salvador? E era a tua mulher. Eu já sei dessa história. Esta história é muito boa. Este gajo fez a minha mulher. Não fiz nada. Não se fez, mas achou a miúda gira. Começou a falar uma grande conversa. E ele era... E ainda muito ingênua, porque já se conheceram para aí 3 ou 4 vezes. Ah, sim, mas eu não estava a associar. Lindo, é pá, tão bom. E de repente, mas eu só percebo. Fernando Alvim tentou seduzir a minha mulher. Não, isso não aconteceu. Aliás, e ela estava muito na tua, porque ela conhece-te. Eu vou contar uma história, incrível. É a primeira vez que eu conto esta história. É uma história incrível que tu conheces. E eu acho que a nossa amizade foi fortalecida depois desta história. Essa história é muito forte. Mãe, o que é que aconteceu? Há uns anos. Eu adoro esta história. Há dois anos. Bem, há 2 anos atrás, eu conheci uma amiga comum, minha, do Salvador e da mulher de Salvador. E ela fomos jantar. Certo. Tivemos essa voz já revelaste. Já sabes tudo. Já sabes onde é que isto vai. Calma. Vamos jantar. As coisas correram bem. Não, espera, mas o que é bom nesta história toda é que ela não falou uma única vez que o conhecia. E ela só disse: Eu estou em casa de uns amigos. Estou lá a dormir. E a noite estava a correr bem, nós estávamos divertidos e tal, não sei o quê. E da altura achamos que devíamos ficar juntos. E eu disse-lhe assim: então, mas. Porque os meus amigos não estão cá. E disse assim: ok, está bem, mas que eram para aí 3, 4 da manhã. E eu disse: podemos ir para casa dos teus amigos ou podíamos ir para casa para a minha casa. Uhum. E ela: porque eu ainda tenho que buscar umas coisas e tal na casa. Mas eu estava longe, eu nunca suspeitei na vida que era a casa do Martinha. E ela estava lá sozinha, nós tínhamos emprestado a chave. É verdade. E ela é do Porto. E ela, à dada altura, mas aqui, é muito bonito. Assim, se calhar até o conheces, é o Salvador Martinha. E eu, a partir desse momento, assim, jamais. Ainda lhe deu mais tesão. Que era tirar na minha casa. Eu poderia ter feito isso, não é? Eu tirava fotografias. Não sei se poderias. Não é essa a pressão. Ela depois não ela não te quis deixar subir. Ela não quis deixar. Exatamente. Que classe. Que classe. É? Tens bons e amigos. E ela disse: não, antes aqui, não, vamos então para. Isso tinha sido histórico. Com valduras minhas, selfie depois. Incendiava a cama. Incendiava a cama. Isso tinha sido dos momentos mais incríveis de toda a minha vida. Ela teve muita categoria. Mal sabia ela a dimensão da categoria dela. Ela teve muita categoria e somos amigos. Sim, é uma vida muito fixe. Muito fixe. Já viste? Não é uma boa história esta? É uma ótima história. É uma história ótima. É a meu favor, porque podia ter sido descolado por teu favor. Por acaso é. Mas esta história da tua mulher também é verdade. E eu não acabei a história. E eu só percebi. Depois? Quando viste que foi para o grupo onde fomos beber um copo. Eu só. Exatamente. Tu continuavas a lançar charme. Não continuava nada. Não continuava. Quando percebeste que era. Percebi já muito tarde. Eu acho que já a apanhar no copo, que eu estava muito a falar com ela. E ele. Não. Foi. Eu acho que percebi antes. E ela estava a ser super simpática para ti, claro. Claro! Ela já se puxou 3 ou 4 vezes. Mas comigo, na prova oral que eu levei, quando estava muito apaixonado, lembras-te? Sim, lembro-me. Exatamente, lembro-me disso. Uau. Quando estava muito apaixonado e que se mantém. Mas espera. Claro, é bom que digas isso. Uma coisa que me acontece com muita frequência, não sei se acontece a ti, eu acho que acontece a todas as pessoas, que é: há pessoas que tu só imagina, associas àquela pessoa. Já um vídeo sobre isso. Não é? Uhum. Se aquela pessoa. Imagina, claro que eu vou conhecer a tua mulher se ela estiver ao teu lado. Claro. Agora, depois. Relacionas logo. No ginásio acontece muito. Imagina que vais ao Orém. E aparece a tua mulher. Ah, pá, sei lá. Pá, está-me sempre a acontecer. Ah, pá, sei lá quem é aquela pessoa. Está-me sempre a acontecer isso no ginásio. Eu treino num ginásio de boxe e de repente, depois encontro. Salvador, um gajo vestido de fato. Tudo bem? E eu. Do ginásio. Ah, tudo bem. Porque as pessoas no ginásio têm ténis fluorescentes, o gajo acaba. Uhum. De repente está de fato. Uma vez foi um gajo que estava, que era o treinador do ginásio, que não é o meu treinador, mas está lá, e ele cumprimentou-me. Era um artista francês, boina, óculos de massa. Salvador, e eu, quem é este artista plástico? E era um treinador de vale tudo do ginásio. Mas não é incrível? Fantástico. É incrível. Tem a ver com os locais, pronto. Salvador, estamos a acabar esta entrevista. Foi um fartote que falar de comédia. Mas caracteriza-se por isso. Tu sabes isso. Que és um ouvinte. Exatamente, pode virar outras direções. É. Portugal atravessa o melhor período de comédia de sempre? Portugal, não. Não posso dizer isso. Atravessa um bom período. Para ser perfeito, tem que haver mais ficção de comédia, mais séries de comédia. A sério. Pá, na televisão não há comédia. Sim. Mesmo na internet, tirando os putos mais novos e os youtubers, nós não estamos a fazer grandes séries de comédia. É verdade. Agora é o momento para isso acontecer. Então podes fazer alguma coisa. Vai acontecer. Bom, eu sei, tenho fontes privilegiadas, não é? Sim, sei que vão acontecer coisas na RTP. Sim. Sei que o Unas vai ter uma série. Vai entrar numa série. Isso eu não sei. Por exemplo, eu sei esta. Mas não sei dizer mais, se calhar não posso. Agora perdi-me. Ia-te fazer uma boa pergunta. Era uma boa pergunta. Era. Por causa do contexto, já sei. antes me esqueça. O que é que tu pensas dos novos youtubers? Espera aí, a minha pergunta vem aqui que é: outro dia vinha no carro e estava a ouvir a nova rúbrica na rádio comercial do Coutinho Vilhena. Da cidade, exato. Não era... E estava a dizer assim: olha, está um puto novo. É pá, com graça, estou-me a rir disto. Uhum. Olha, tipo, olha que giro, olha que engraçado. Ouvi o teu com o Ricardo, exato. Justamente. É o primeiro. O do Quadros com o seu. Como é que ele se chama? O Bruno Salgueiro. O Bruno Salgueiro. Ah, sim. Estava a ouvir aquilo, dizer: vamos ouvir outro. E mais outro. E aquilo tem. Até da altura, dizer: mas quanto tempo é que isto tem? Está-me a saber bem. Estava contente com aquilo. E há aqui uma coisa que eu ando com esta dúvida, que é: será que eu não acho graça, na grande maioria, aos youtubers, e não quero com isto ter aqui qualquer incompatibilidade, ou não sei o quê, ou eu não acho graça porque não há piada mesmo, ou não acho graça porque há já uma generation gap, claro. E aquele humor já não me apanha. Não é para o nosso target, Alvin. Não tem mal. Eu acho que não, o pior erro que nós podemos fazer é: estes youtubers, meu, quer dizer, não fazem nada, é claro. Um bolo na cara e de repente não tem graça. Isso é o mais fácil. Pois. Porque isso de facto é o que está à vista, não é para nós. Sim, mas depois vamos lá ver o númerozinho das visualizações. E são milhões, não é? Não podem estar enganados. Primeiro não é para nós. Os youtubers comunicam para putos de 9 anos. De 7 anos, um miúdo de 6, 7 anos, claramente para um youtuber. Para um youtuber. Os miúdos não são burros. Papa. Nunca. Eu conheço uma miúda de pai papou um youtuber 9 ou 10, não papou um youtuber, mas passa dias, agora está de férias e passa dias inteiros no YouTube a ver. Sim, os miúdos. Não podemos cometer este erro, Alvin, que é: nunca é um mau indicador pessoas que têm um público novo. Nunca é um mau. Não é agora que é para os youtubers. Portanto, quem tem um público novo, os miúdos vêm cada vez mais perto. Portanto, não são burros, eles não trabalham para mongoloides. Agora, nós podemos não achar graça, só que se é um erro da nossa parte. Tentar diminuir. Eu diria que eles trabalham para um target não ao nosso. É só isso. É isso. E basta. Isso. E por exemplo, tens um youtuber que também é humorista, que é o Dário Guerreiro, que é fantástico a fazer stand-up. Já é mais a nossa linha, não é? Mas tem 150 mil subscritores no YouTube e cada vídeo que faz tem 70 mil visualizações. Quem é o Dário Guerreiro? É o moço do Cabresto. Ah, ok, sim. Tem piada. Devíamos entrevistá-lo. Devíamos. Sim. É o próximo. É um dos próximos. Eu convido o próximo a próximo vai ser vamos tentar a Porta dos Fundos. Ah, é? É. O João Vicente. Sim, boa. Enquanto cá está, não é? Só me dizer uma coisa, é que os youtubers estão muito na fase das experiências, não é? Eles tipo, vamos ver como é que nós partimos esta melancia com uma espada samurai. Exato. E o miúdo de 7 anos está na idade de aprender, não é? E quer ver como é que se parte uma melancia. Tu não queres ver, porque já diz o teu bom senso que é indiferente, que corta, pronto, mas... Sim, YouTube dá-te muita abertura. Sim, eu fiquei nessa dúvida, tipo, mas por exemplo, há uns gajos ingleses, eu acho que são ingleses, que são os slow-mo guys, não sei se vocês já viram. Sim, já ouvi falar. Que é para os geeks, então eles fazem experiências científicas e depois filmam aquilo com uma câmera, pá, com milhares ou milhões, não faço ideia, de frames por segundo, e depois desaceleram a imagem e tu vês a cena acontecer devagarinho. Então, acho que saiu um anteontem, é uma cena assim, em que eles põem um Malteser dentro de um Malteser? Um Malteser dentro de um tubo de alta pressão, certo. De ar, e rebentam com uma raquete ping-pong, com um Malteser. E tu depois vês aquilo em câmera lenta, portanto o efeito é mais ou menos o mesmo, mas lá está, para um miúdo de 7 anos ou para um geek ou... Há algum youtuber que tu viste assim, alguma coisa nova, dizer, este puto tem graça? Dos YouTube, o que eu posso dizer dos youtubers, não acho especialmente graça a nenhum youtuber, por exemplo, daqueles que estão na casa e não sei o quê, o que eu digo é que eles trabalham muito e que têm muitas noções de edição. Aquilo está bem editado. Portanto, isso aí ninguém pode negar. Sabes uma coisa curiosa que aconteceu? Eu tenho um outro programa que é Obrigado Internet, que não sei se já foste. Já foste, obrigado. Não fui. Já foste, Nelson? Não, eu não fui. Bom, e nós tentamos... Aqui, é um programa que trata... Sou eu, Nuno Dias, o Pedro Paus. É um programa que trata da cultura internáutica, em que nós levamos lá pessoas... Não, podem ser conhecidas, mas que tenham alguma coisa a ver com a net. São conhecidas, mas tratam muito bem e falam... Tratam muito bem as redes sociais e estão muito implementadas, ou no Instagram, ou no Facebook. E, obviamente, cada altura, nós pensamos... Tipo, opa, vamos à casa entrevistar os miúdos, não é? Tem tudo a ver com o nosso programa. Pá, os miúdos não estão minimamente interessados com nós. Pois, o público não é o mesmo. Que é tipo, nós não significamos nada para eles. Eu não sou ninguém para os miúdos. É incrível isso, estás a ver? Tipo, há aqui claramente uma... Para todos os efeitos, nós o que vamos fazer, vou fazer uma coisa muito fixe. Que é, como eles não querem, nós vamos à porta de casa deles e vamos tocar. Para eles abrirem... Mas eles sabem quem é que tu és. Devem saber, mas eles não estão aí. E se eles não abrirem, vamos fazer o programa na porta deles. Não é uma ideia boa. Vamos fazer Obrigado Internet na porta deles. Tipo, pá, eles não abrirem, mas vamos tocando de vez em quando a ver se eles vêm. Pá, se eles não vêm, não faz mal, nós fazemos o programa na mesma. É uma boa ideia. É tiveste ideia hoje? Estou a amadurecer, se é uma boa ideia. Mas sim, é capaz de uma coisa interessante. Porque eu acho que há muito essa ideia de irem lá à porta, estás a par disso? Toda a gente vai lá à porta deles. Há montes de vídeos do YouTube de miúdos irem à porta deles. Ah, não creio. Milhares. A sério? Claro. Uau. Por isso é que eu estava aqui com vocês. Vocês vão lá. Era uma boa, muito boa ideia. É muito normal. Agora, pessoas já com a tua idade irem lá. Então eles até fizeram um vídeo que de repente vem um youtuber brasileiro que invadiu a casa. E de repente é ele a saltar o portão e não sei o quê. Ah, é isso. Ah, é. Bem. Há uma coisa que me agrada muito nisto, que é o facto de as pessoas não estarem dependentes de nenhuma instituição, seja ela uma rádio, uma televisão, para mostrarem o seu talento. Agrada muito isso. Completamente independente. Não é? Completamente. Por exemplo, é que antigamente tu até podias sentir, e tu sentiste de certa forma isso. Podias ser silenciado. Sentiste que as gerações mais novas, por exemplo, a minha geração, tu eras muito importante para nós, não era? Que era assim, é pá, o Alvin, vamos ao Alvin. Lembras-te? Quando eu comecei, eu te liguei, lembras-te? Para os Alcómics irem ao Bravo Oral, foi eu que te liguei. Olá, Fernando, aqui fala Salvador Martinha. Tenho um grupo que é os Alcómics Anónimos. Eu fiz este telefonema. E foi importante para nós na altura. Tu agora deves estar a sentir é que tipo, estes putos estão-se a cagar. Estes putos agora não precisam de ir ao Alvin. É duro isto. Pois é, estás em baixo com isso. Não é ir ao Alvin, é ir à televisão. Tipo, é indiferente. Sim, para eles é indiferente. Não é ir ao Alvin, exatamente. É indiferente. Sim. Foi aquilo que nos disse o Carlos, o Coutinho Vilhena, no nosso episódio, que é negociar coisas com televisões, mas o público deles não está ali, portanto, não se estão a fazer de grandes, mas é para não lhes interessa. Eu acho que a televisão, claro, só para eles, só tem sentido, de facto, se lhes derem grana, porque a grana vai-lhes dar a possibilidade deles fazerem coisas, comprarem coisas. Pá, mas no estado em que as coisas andam, a grana que a televisão dá não paga o que dá. Não é tentador, marca, não é? Claro, claro, claro, claro. Mas há aqui um grande erro, que isto agora é importante. Porquê que existe esta ideia que a internet e o digital é só para os putos mais novos? Isto é um grande erro que estás pois a cometer. Pois é. Tu tens... Quem é que me disse outro dia que, por exemplo... Essa observação YouTube, é boa. O YouTube cresceu imenso... De utilizadores dos 60 aos 70, que são velhinhos, que têm o seu iPad e vão ver entrevistas de Miguel Esteves Cardoso. Entrevistas de Miguel Esteves Cardoso. Até não sei se não foi o Carlos Coutinho que me disse isto. Portanto, isto é um erro. Portanto, tu, Alvin, não te podes arredar agora, tipo, isso é pó. Percebes? Claro. É um bom conselho. O digital é o futuro para todos nós. Sim. Agora, nós temos é que ter skills e não podemos ser, se não somos aqueles gajos que trabalham numa empresa. E de repente, eu não tenho jeito com os computadores, pá. Pois. Então vamos ser ultrapassados. Nós, se formos inteligentes, temos sempre a formar-nos e a aprender. E o digital, eu também quero o digital para mim. Não vou dar aos putos de mão beijada. Queres? Pensar. Então como é que vais fazer? Quantos amigos é que tens no Facebook? Instagram? Tenho 250 capas no Facebook. Dizes capas, tu? Mas tenho muito mais no Twitter. Tenho 350 capas. Estou no top 25 portugueses com mais seguidores no Twitter. E comunicas no Twitter? Comunico. A sério? Mas comunicas só para o Twitter ou fazes como eu que tens o Facebook ligado ao Twitter? Não, comunico só para o Twitter, se for preciso. Sou muito random, posso fazer 20 posts seguidos. Posts não, cometi aqui um erro. Sim, tweets. 20 tweets. Cá há muito isto, não é? Fiz um tweet no Facebook. E o Instagram? Também? Também. Tenho 60 capas. Devia estar mais forte no Instagram. Mas lá chegaremos. Ok. Estamos quase a acabar este programa. O que é que 2017... Se tivéssemos 24 horas... Pois era. Olha. Não era? Tipo, eu tenho esta ideia de 24 horas do mundo. Os olhinhos vão vir logo a brilhar. Ideias. Sim. Que é 24 muito... horas seguidas. Percebem? Lisboa, Lisboa, Porto, Nacional, em vários pontos. Uhum. 24 horas seguidas. Eu tive, pô, olha, isso é uma boa ideia. E eu tive uma ideia agora no, nos 15 anos da... Vem disso aqui. Ok. Eu, não, mas deixa-me dizer que... Não, vamos apagar isto e vamos roubar. Nos 15 anos da Prova Oral, a minha ideia era ficar 24 horas a fazer a rádio. Mas bom. Eu acho que não ia conseguir. Sobretudo não ia conseguir manter o nível. Pois, eu sou daquelas não, pessoas claro, com... conseguias, porque depois eras tu a dormir com comentadores. Por exemplo, a mim ou Nelson, e estás duas horas, estás a dormir, estamos a comentar. E cá está, Alvin a dormir. Atenção, atenção, Alvin atenção, voltou-se. Atenção. Fez um movimento brusco. Olha, ideias que tu sabes que nunca irás votar uma, que eu gostava muito de fazer, sim. Mas que à partida, só se for em televisão, se calhar ainda vou fazer. Agora, que é fazer um programa sobre nada. Em que as pessoas não dizem nada, mas que é, imagina, é um programa, sim, em que a única coisa que eu digo é bem-vindos a um programa sobre o nada. E várias pessoas vão sentar ao sofá e estão ali durante, sei lá, 20, 30 segundos e não dizem rigorosamente nada. E aquilo é durante uma hora, claro. E é feito por, sei lá, 100, 150 pessoas, 200 pessoas que lá vão silêncios. Conhecidas, só de silêncios. Gosto, dizer, de as pessoas estão lá só a saborear... Comprava essa ideia e metia nesse Piqui TV. Eu tenho uma ideia muito rapidamente para um reality show, que é esta, que sei que nunca vou fazer. Porque iam-me acusar, era um bocadinho, esta ideia é um bocadinho racista. Uhum. Que era, ia à África, ia para a capital da Nigéria e depois andava 200 km para o lado. E apanhava 20 pessoas que estavam na aldeia mais longe e primitiva possível. Punha-lhes uma venda nos olhos, avião, Escócia, Glasgow, melhor campo de golfe de Glasgow. Tirava as vendas, e depois estava um apresentador muito British a dizer: bem-vindos a este reality, o objetivo é transformarmos em gentlemen que jogam golfe em 2 meses. Eipa. E era esse reality. Sabes? Mas sempre com grande accent e pompa. Gosto, e era gero, gosto, se havia gosto. Algum preciso, sim. Era grande jogador. O carneiro em bandeira deu um jogador do caraças, de golfe. Eu tive uma ideia. Fantástico. Que era. Tive essa ideia agora para o Obrigado à Internet, que era fazermos, já que está tão na moda. As casas, não é? Que era nós estarmos numa despensa onde só cabiam 2 pessoas e na verdade estávamos 3. E a ideia era construirmos todo um cenário em torno da falta de condições que nós teríamos numa despensa, que era para 2 pessoas, estávamos 3 lá, 24 mas como horas. Desculpa, mas como... 24 ideia, horas numa despensa. A ideia era ficcionar sobre isso, como é que 3 pessoas sobrevivem numa despensa. Que só daria para 2. Bem, estávamos lá completamente entalados, não é? E pronto, era assim a nossa vida, estamos aqui entalados, mas pá, pela popularidade que podemos ganhar nas redes sociais, nós estamos aqui a cometer esta... Também claro que isto nunca ideia. Seria possível na realidade, não é? Também tenho outra ideia, queres? Quero. Bora. A minha ideia era, o programa chamava-se Stalker, e a ideia é só esta, só que eu não sei se isto é legal. Era ser stalker de uma pessoa, ia com uma equipa de filmagens, e sabes, tu nunca tiveste este pensamento que é, às vezes estás no carro, e passa uma pessoa por ti, e nunca pensaste nisto. E se eu agora seguisse esta pessoa? Sim. E seguir a mesma pessoa. Uh-huh. O Seinfeld... Ser stalker, imagina, de repente seguir a vida da pessoa, e o que é que dava? Mas depois imagina, de repente descobrir ali coisas que não se podia e depois filmava. Pois. Mas gostava de fazer isso. O teatro imersivo é um pouco isso, não é? Já alguma vez foste a uma peça de teatro imersivo? Já fui, tive uma história hilariante no teatro imersivo. Como muito assim? Rapidamente. Foste este último no Júlio de Matos. Morreram felizes para pronto, sempre. A minha namorada fez uma cena de ciúmes no meio de um teatro imersivo com uma das personagens. Isto não é hilariante. Ai, que lindo. Porque havia lá aquela personagem mais kinky, sabes? A que tinha óculos de massa. Sim. Que era meio sexual, meio sensual. E de repente ela escolhia sempre alguém para levar. E ela vem para mim, na minha direção, e pega-me na mão e começa-me a levar. E a minha miúda, não. Não, onde é que tu vais? E eu assim, e ela pôs-me numa cadeira de rodas, que era a cena. Então esta imagem da minha miúda chateada, vais deixar aqui sozinho? E eu, a minha carinha assim, isto é teatro imersivo, querida, tenho que ir. E depois desapareci. E é lindo. Com a figura erótica do teatro imersivo. Isso é incrível, essa história. É incrível, não é? Adoro. Olha, nós estamos a acabar. Sabes que ainda não achamos aqui a forma ideal de acabarmos o programa. Sim. Mas tínhamos pensado, como não temos tipo, aquela pergunta do Daniel Oliveira, né? O que é que dizem estes olhos? Uma coisa que fosse marcante, não é? Que qualquer convidado que aqui viesse acabar com ou uma frase ou uma piada que quisesse, ou uma história. Mas tu tinhas que acabar com isso. Devia ser uma cena mais deep. Vamos experimentar. Vamos experimentar. O que é que achas que nós devemos acabar? Acabar com as. Porquê é que não acabas com o oposto do humorista, não é? Que é qual foi o dia mais triste da tua vida? Está bem, boa. Okay. Agora, podes começar. Agora meti-me a mim no malhado. Claro, podes começar. Dia mais triste da minha vida. Porquê que eu meti nisto? Nem sei. O dia mais triste da minha vida. Entalou-se. Não estou a pensar, tem vários dias tristes. Isto é aquela ideia. Pá, excelente ideia. O dia mais triste da minha vida. Surpreendido com a sua. Essa coisa. Tu agora lixaste. Salvador, te deste tramado. Pois é. Tu agora lixaste. Não foi o dia mais triste da tua vida? Acham que, como fui eu que inventei isto, posso ter o direito de não dizer o meu dia mais triste da minha vida e depois vir um dia aqui fechar isso? Não fui eu que lancei. Não. Porque agora os outros já sabem e podem dizer. Não. Agora... eu não sei o que dizer. Eu não sei se nós vamos. O que é que achas? Perguntamos sempre qual o dia. O dia mais triste. Não, porque não. Não sei. Ideia... coragem, porque... essa ideia é boa, fazemos de vez em quando. Porque depois nunca acabas o programa em alta. Já depois acabas sempre. Não, pois é. Pois é. Não é bom. Não é bom. Então pronto, mas damos ideias. Então damos ideias. Mas diz lá qual foi o dia mais triste. Estou aqui a tentar lembrar-me do meu não dia mais triste. Eu também, pá. Eu não me normalmente os dias mais tristes da vida das pessoas estão. Está recalcado. Tem a ver com morte. De pessoas, não é? Pois pá, mas eu ainda não, felizmente ainda não houve ninguém muito próximo que tenha morrido. Pois. Ah, não, ok. Já me lembrei de um dia, não sei se foi o mais triste, mas foi um dos mais tristes, certamente. Morreu um amigo com quem eu tocava guitarra muitas vezes e de um dia para o outro. Porque o problema. De carro, esta pergunta. Aceita o silêncio. Exato, agora aceita o silêncio. Aceita a tragédia. Não podia ser desconfiado. A gente tocava muito Pearl Jam e nós, pronto. Estás a ver? Estamos a acabar em baixo. Aceitámos. E agora também já tenho. E tu vais também dizer. Isto é um jogo e agora estamos neste. Ok. O dia mais triste da minha vida, eu acho que foi quando o meu primeiro casamento, no primeiro e único, mas quem sabe vou casar mais à frente, caiu. Não foi logo nesse dia, mas foi tipo dois ou três dias depois que eu fui jogar à bola com os amigos. Estava tipo, quando estás a fazer coisas, fui jogar à bola e depois, quando voltei, a seguir a jogar à bola, quando tu jogas à bola esqueces-te um bocado do que estás a viver. E senti-me muito triste. Triste, quase tipo uma dor física, de tristeza, tipo. Porque quando tu acabas um casamento é tipo. É a desilusão total, não é? Tipo, é. Acabou a magia, percebes? Então era tipo do meu imaginário romântico, senti claramente que era a morte. Portanto, foi uma morte para mim, foi a morte mais trágica. Esse foi o dia mais triste da minha vida. Fernando. Tens que dizer. E acho que eu e ele fomos muito a verdadeiro. Ok. É que não tenho. A sério, o Alvin está tudo recalcadinho aqui. Pois. Está tudo. Não, é que eu não me estou a lembrar. Já tive, não, claro, normalmente já, é com amor. Claro que já tive. Pois, não tive nunca nenhuma. Estou-me aqui a lembrar de um dia muito triste, mas é um dia que foi triste para muitas pessoas, não foi só para mim. Eu queria dar aqui uma experiência pessoal, não é? Que tinha mais interesse. Mas não tenhas medo, já te passou na cabeça, é essa. O dia. Mas não foi só para mim, é o 11 de setembro, não é? Não, é o 11 de setembro, não vale. Para ti. Vai-te lixar. Não tenho. Vai, ganda tem. Isso é a minha. Parece as Miss Mundos. O dia mais triste para mim. Pode ser uma pergunta de Misses. E elas dizem 11 de setembro. Estás a ver? Foi isto é interessante, este desafio é interessante, pois mas é, eu não me estou é. A lembrar. Alvin, lembra-te? Foi alguma morte de um grande familiar? Não. Num desgosto, o teu primeiro desgosto de amor, não choraste muito? Um grande desgosto de amor, daqueles que já falaste comigo em off? Possível. Um bocado foi isso, não foi? Talvez tenha sido o fim de uma relação, sim. Foi sim. O fim da relação? Sim. De qual relação? De uma relação de 3 anos e meio. Sim, eu tive uma relação de 3 anos e meio. E lembras-te de estar muito triste nesse dia? Estava muito triste nesse dia. E fui eu que acabei com essa relação. Não me orgulho disso, mas sim. Estás a aceitar isto? Pá, estou com alguma dificuldade. Foi puxado a ferros e... Sim, estou com alguma dificuldade. Até porque ele está ali com aquele sorriso e tal e não... Ah, foi triste, pô. O que é que querem? Foi triste. Pronto, tens que aceitar. Se ele sim, só okay. tem isto para dar... Eu só tenho isto para dar. Okay. Eu vou fazer aqui uma promessa. Eu vou fazer aqui uma promessa que é... Eu não me estou a lembrar. Eu acho que vou ficar a pensar agora durante o dia... Porque assim, eu já tive dias tristes, mas daí a considerá-los o mais triste da minha vida, entendes? Pois é difícil, é difícil. É difícil tu dizer, pá, este dia foi mesmo, pá, correu tudo mal. Eu acho que isto é um grande desafio, porque os humoristas também... Eu já me lembrei de outros, estás a ver? Não querem ir para estes lados da vida. Pois é. E dizer isto... Mas eu não tenho problema nenhum. Olha, eu não tenho problema absolutamente nenhum. E eu diria aqui, que, na boa, qual foi o dia mais... Mas, por exemplo, é muito fácil as pessoas dizerem logo a morte de alguém. É fácil. Ah, foi quando morreu esta pessoa. Não é? Morreu um familiar, um pai, uma mãe. É o dia mais triste da vida, não é? Não há hipótese nenhuma. Para mim não é morte, porque a morte talvez seja... Ou é uma morte inesperada, como o Nelson, que foi um amigo novo. Se é uma morte de alguém mais velho, é sempre expectável. Sim, sim. Digo eu que não sei se será o momento mais triste da minha vida. Não sei se isto é um bocado frio estar a dizer, não é? Mas tu prevês, por exemplo, a morte de um pai. É expectável que os pais vão morrer, não é? Estamos a par disto todos. Certo. Estamos. Pode ser alguma coisa. E não vou lidar nada bem com isso, por exemplo. Sim, não sabemos. Felizmente não sabemos, não é? Nenhum de nós. Sim, ainda não, felizmente. Com o humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Por, tu não queres dizer os meus pésamos? É pá, isto não pode dizer nada. Tu não podes dizer a um amigo os meus pésamos. Queres ser especial? Queres ser uma coisa que se dizia? Eu disse isto, nunca tinha dito isto. Eu disse isto a esta pessoa. E porque é especial, e porque é um momento especial. E de facto aí. E o engraçado é que eu acho que é mesmo importante, as pessoas quando pedem a alguém, é mesmo importante os amigos ligarem, os amigos falarem, é importante, por mais que lhes custe, é importante os amigos dizerem, olha, calma, pá, estamos aqui, estou a sentir isso, vá, que cena, não é? Pronto, e assim acabamos. Vês a tua ideia da morte? Quem é? Quem é Salvador? Não estão-me a ligar porque eu tenho que... Sou eu que tenho que ficar com a minha filha. Ok. Está bem? Tá bem. Então, vamos um bocadinho alto. Sim, okay, sim, sim. Um bocadinho, um pequeno domingo no meio da tragédia. Muito bem. Uma piada só da tua filha. Uma coisa que ela tenha feito que deixaste graça. Eu chamo... Para acabarmos em alta. Sim. Eu chamo-lhe a cabeça de coco. Porque ela está a ser pum, pum, pum, pum. E aquilo é rijo, é tipo a cabeça de um anão. E muitas vezes acontece-me que eu estou sozinho, estou às vezes na sala com ela e a minha mulher está tipo no escritório e ouve-se pum. Silêncio, desconfortável. Não chorou? E há aquele momento que eu sinto que bati no carro da frente e estou a fugir. Não vou pôr ou ponho um papel, tipo, olha, bateu esta cabeça. Então muitas vezes não digo nada. E houve só um pum! Quê? Nada, nada, fui eu com o joelho. Aí está, Salvador Martinha. Na semana que vem, o nosso convidado será uma surpresa surpreendente. É de tal modo surpreendente que mesmo nós não sabemos ainda, porque ainda não gravamos e ainda não temos ninguém confirmado. É verdade, e quem diz a verdade, diz o povo, e com muita razão, não merece castigo. Ai! Ai! O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.